0, sim, não vai nem quanto existe no 0, não. Acho que autorizado, reporto para ingresso, isso no 7. O trip 559-560 a bordo, com 5 horas de autonomia, alterna ponto seguro. 5-6. India Alpha, deu ponto de espera na minha escuta. India Alpha, ponto de espera na sua escuta, o trip 559-560. 1-3-9-7 para o táxi, que eu vi, 4 horas de 18, alterna ponto seguro. Para quanto ponteiro? 2009. 397 direita, ponto de espera 18612, 1015, uma boa viagem. Direita. Uma Kilo Zulu, contato radar, confirma se irá manter nível visual. Contatando Lima Kilo Zulu, ingresso na chegada Amã. Deixa eu matar e vou usar esse teto. Estimativo Romeu Oscar Bravo, decolado 230, controle transfere em 119 decimal 8, bom voo. Bravo. Bom, no 397 autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós. Decola, já no 5595, mantém o ponto de espera do 10. E 5595 ali mantém o pistão 0. Tá, beleza, sobe, sou 260. Fogo no 260, complexo na ILS, torre em 1 no noite, decimal 6. Alfa 3198, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. O 3198 foi entrecortado, mas entendeu que está autorizado diretamente. Decolar 233, controle 199, decimal 8, bom voo. 298, multifugado, bom dia, Sônia. Controle, boa, Gol no 397, decola na sua escuta. Gol no 397, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 360, saída da Euleda Bridge. 360 lá, da Euleda Bridge. Gol no 397, apresente sua Leda. Leda. Pista 90, esquerda na Pu Caracaju, controle 198-5531. Opa, corrigindo então, Recife é o destino. Então, autorizado, 3-0, decolando a 3-0, uma ponta, 98 a ponta Pu Caracaju, 98 a controle. Portão 4, chamada ponto 6140, confirmando esquerda, pois. Esquerda, pois, muito obrigado, portão 4. Quem está 3-2-6, muito obrigado. Uno 260, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0, grau 0-9, nós. Livre pouso 260, baixei para você. Trip 5595, acionando 0263 no transponder, decolado aos 35, chame agora o controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Um instante, papo mais. Tá, 3-1-9-8, copiou o controle. Continua a aproximação, aguardando pista 1-0 livre, número 2 para pouso. Tá, 3-1-9-8. Tá, 1-4-0, na estreita Coral, 3-3-5-5-9-5. Tá, 3896, desce a 3 mil pés, o ajuste 1015. Azul 4207, a sua identificação autorizada a chegada a Monf, desça para o nível de voo 050. Eu 35595, solicita se possível pro ar e Deus. Aguarde o trip 595. Aguardando. Matando Lima Quilo Zulu, desça para o nível de voo 060. 1260, no solo 37, libere a direita via Fox, chame o solo 121, decimal 9, fique apenas atento a homens trabalhando no próximo área gramado, ok? Entra na Fox 219, obrigado. Autorizados que estarão 105, Romeu Hotel. Papapá Lima, Papa Mike, confirme o sobrevoo que vai fazer aqui em Salvador. Tá, 3896, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado sinal ILS, é posto estabilizado. 2000 pés, 1015, autorizado. Para cota. 260, Livrosa. 780 Juliette, 260. Camarada da Juliette. Salva Mike, Salvador, Salvador. Decolada 197 com Proa Norte. Pia. Controle 119, decimal 8. E o transponder é o 0121. Bate, se encontra? 2186, bom voo, até o regresso, tá com mais. Lima, Papa Mike, só confirmando, parte 5. Treinamento a porta táxi, o Lima, Papa Mike. Número decimal 9. Libera via Fox, número 219, 193. Alô, puxa. Meio, número 0. Posição 4, 0, portão 4, autorizado, chantagem. Sol, São Paulo, bom dia, Delta 3198, entrou na porta. Reporte antes da Juliette, 3198. Juliette, reporta 3198. O 407 está autorizado a manter raiz. Juliette, sua esquerda, portão 8. E a Juliette pro portão 8, mano, 2 metros. ILS, TAM 3896. TAM 3896, completão ILS, torre em 118, decimal 6. 3896, já, TAM 3896. Ainda mantém sua escuta, cruzando 180. Bom, 1397 chama Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8, corrija 123 decimal 2. 251, 123, 25, obrigado, positivo. Negativo, 133 decimal 25, bom, 1397, secundária. Secundária 33, 25. Mas que o Zulu desce a 4 mil pés, acho que fizeram. siga. Cliente de Los Alfa irá manter em acesso na torre. Reposta no farol da Barra. Afirmativo, Romeu Golf Vitor, tá livre, o táxi reporta na papá para o cruzamento. São 3896, sala 4, quase libere próximo à direita via Fox, chama solo 121 no decimal 9. Então, para o tratamento, mantenha presente proa, o limite é a magnética 130. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 407, testa 2000 pés, ajuste 105, autorizado sinal ILS, reporte autorizado. 2000, testa 105, autorizado ILS, ajuste 207. Reporte entre sua azul e local. Vitor, aguarde na Lima. Confirmando a chanel 1140. Chanel 1140, autorizada. Linha de decolar, pista 10, vento 110 graus, 099. Vitor pode seguir até através do portão 8, observando o tanque VAP 7. Papa Mike, apenas confirmando o destino desse aeroporto. Ah, sim. E vai o corredor forte até 20 milhas, onde é para falar? Autorizado, Salvador, Salvador. Afasta no corredor forte até 20 milhas, 1000 pés. Pista 97, curva à esquerda, ingressar no corredor forte, 19-8-0177, Índia Pavarosa. 198 e o transponder 0177, esquerda após a decolagem no pátio 4, com quantos a bordo, Índia Paparota? Meia torre, 18612, para acionamento, táxi decolagem, Índia Paparota. Autorizado. Guardião 07, prossiga. Ciente, Guardião 07, livre acionamento, reporte para decolagem. Ativo, só confirmo, comandante. Afirmativo, Guardião 07, vento 100 graus, 08 nós, livre decolagem, pátio do Bré, Guardião 07. Air 6140, decolado aos 49, controle em 119, decimal 8, bom voo. 98, bom. Guardião 07, aprovando CAB, chame agora o controle em 119, decimal 8, um bom voo até o regresso. É. Guardião 07, decolou do Graé, a intenção é prosseguir para o CAB, isso é autorizado. Guardião 07, mantenha 500 pés, aguarde, tira do CAB. Ativo, com proa do litoral, aguardando a proa do CAB. Azul 4207, complete na ILS, torre 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, Azul 4207. Guardião 07, tráfego 1 hora, 5 milhas, mantendo 500 pés. Eu estou visual com tráfego na final do ano zero, se autorizado livre litoral com proa do CAB. Autorizado, Guardião 07. Prosseguindo 07. Piloto alto, tráfego 11 horas, 4 milhas, batendo 500 pés, FK3. Positivo, você é feito tráfego. Lima Quilos Zulu, 10 a 2 mil pés, autorizado na ILS, reporte utilizado. Papá Romeu Hotel, Romeu São, contato radar, 4 milhas, sudoeste de Salvador, reporta para descida, voando na flor de Amor. Reporta para descida, voando na flor de Amor. Corrigir na flor de Mário, Hotel Romeu São. Recife 390, pelo Oeste 58, pista 90, curva à esquerda, saída Pucaracaju, controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5557, o gol no 260. Passei o livro, por favor, 39? 39. 39, Pucaracaju, 198, 5557. Manda esquerda após o Peruíço 58. Chame no pronto no portão 8. Tá Tomar por onde? Siga o São Paulo. Siga o segundo, gente, não recebo. Confirma o estimado para Vera Cruz ou São Paulo. Volta visual com Vera Cruz, Luiz, São Paulo. Papa Mike autorizado, ingresso decolagem com proa norte, o vento 140 graus, 09 nós. Salvador, chame Ilhéus 120, sinal 1. Azul 4207, solo 54. Libere próxima à direita via Fox, chama solo no 21, decimal 9. Vendo a próxima, Fox 219, azul 4207. É o Hotel Romeu Tanco, câmbio. Papa Romeu, Hotel Romeu Tanco, desce a nível de voo 050. A gente continua a aproximação e reporta no marcador externo, ok? Lima, Kilo, Zulu. Faz a chegada a ponto, desça para o nível de voo 050. 9, decimal 8, bom voo. Acelerar 119, grato. Frequência, Papa Romeu, Luiz, São Paulo. Controle de Salvador, Papa Papa Lima, Papa Mike. Papa Papa Lima, Papa Mike, mantenha-se em condições visuais para o norte. Manterá condições visuais para o norte, grato, na sua escuta. Papa Papa Itapuã. Oxané 6140, chama Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685. Objeto 5728, alternativa de tração, autorizada a chegada Mário, desça para o nível de voo 060. Desce com a Mário, da Mário, da Mário, da Mário. O Papa Mike solicita a proa 340 para o destino. O Leo Papa Mike solicita a proa 340 para o destino. Você acostumou do Charlie e Lima Papa Mike? Positivo, acionei agora, agora recebe. Confirme seu destino, Lima Papa Mike. É, a tua destina é boa 338, mais 4 milhas. Vou pousar, é, grupo Zulu, ele enfia. Cia Norte, Uruguai. Gente, reporta visual Lima Papa Mike. Positivo, reporta visual, grato Papa Mike. Webjet 5728, redução para 2509. 2509, 5728. Lucas.